Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Quero ouvir. Ianson, cadê Ogum? Mas Ianson, cadê Ogum? Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Ianson penteia os seus cabelos macios quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Ianson. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Na terra dos orixás o amor se dividia entre um deus que era de paz e outro deus que combatia. Como a luta só termina quando existe um vencedor. Ianson virou rainha da coroa de Xangô. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Ianson, cadê Ogum? Cabelos macios quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Ianson. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Ianson, cadê Ogum? Cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Ianson, cadê Ogum? Foi. Mais uma. Cadê Ogum? Foi pro mar. Ianson, cadê Ogum? Mas Ianson, cadê Ogum? Bem lento. Foi pro mar. Ei. Clara Nunes.